A Janela Amarela no espelho da rádio, sábado para domingo, da 1 às 2. Boa noite, bem-vindos. Janela Amarela, emissão para a madrugada de 24 de dezembro de 2006. Esta emissão não é especial Natal, porque o Natal é pura e simplesmente quando eu quiser. Durante esta sessão vamos ter a oportunidade de ouvir Sufjan Stevens, ainda Chad Vangalin, os Grails, Jer Jensen, Juana Molina, Grizzly Bear, Micro Audio Waves, Suzumu Yokota, Midair Kondo, Robert Henke e ainda Jan Jelinek. Para a abertura desta sessão de 24 de dezembro de 2006, propomos Tim Acker e o novo Harmony in Ultraviolet, editado neste 2006, que agora finda. Primeiro escutaremos Rain Blood, seguido de Stags, Aircrafts, Kings and Secretaries. Tim Acker na abertura desta sessão, o álbum Harmony in Ultraviolet, editado este ano.